As coisinhas, né, Vitinha? Alô, Buarque! Pega o pique, pega o pique. Eu vou mandar pra ela, eu vou mandar, ó. Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azeite. Vou te deixar molhadinha com a linguada de pitbull com sede. Só não espana, segura a língua que não é pamela pra gente. A pluzinha vem jogando o cabelo enquanto eu tô te passando meu pente. É rufo, rufo, rufo. É rufo, rufo, rufo. A linguada de pitbull passando e lampuzando tudo. É rufo, rufo, rufo. É rufo, rufo, rufo. A linguada de pitbull passando e lampuzando tudo. É rufo, rufo, rufo. É rufo, rufo, rufo. A linguada de pitbull passando e lampuzando tudo. Visão, Poli. Já dominou o Nordeste todo. Eu vim do Rio de Janeiro pra nós dominar o Brasil e o World. Rufo, rufo, rufo. A linguada de pitbull passando e lampuzando tudo. É rufo, rufo. A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo. As coisinhas, né, Lidinha? Alô, Buarque! Pega o pique Vou mandar pra ela, vou mandar, ó. Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azeite. Vou te deixar molhadinha com a língua da de pitbull com sede. Só não espana, segura a língua que não é pamela pra gente. A pluzinha vem jogando o cabelo enquanto eu tô te passando meu pente. É rufo, rufo, rufo. É rufo, rufo, rufo. A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo. É rufo, rufo, rufo. É rufo, rufo, rufo. A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo. É rufo, rufo, rufo. É rufo, rufo, rufo. A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo. Visão, Poli. Já dominou o Nordeste todo. Eu vim do Rio de Janeiro pra nós dominar o Brasil e o World. Rufo, rufo, rufo. A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo. É rufo, rufo, rufo, rufo, rufo, rufo, rufo. A língua da de